Hoje ela vai dar virote até o dia amanhecer. Hoje ela vai dar virote, chama e chama. E danadinha, danadinha, danadinha. Ninguém segura essa novinha, danadinha, danadinha, danadinha. Ninguém segura essa novinha, danadinha, danadinha. Ninguém segura essa novinha, danadinha, danadinha, danadinha. Estacante Lobby, vai! Até o dia amanhecer. Hoje ela vai dar virote até o dia amanhecer. Hoje ela vai dar virote até o dia amanhecer.